Boa noite, meus amigos, minhas amigas, mestres de todos os tipos, gêneros e opções. Bem-vindos a mais um Fate Master. Dessa vez, nós vamos finalizar a nossa série de preparação de campanha. Vamos lembrar um pouquinho, antes de a gente começar, o que é preparação de campanha? Só porque você, meu amigo, que descobriu agora o Fate Master, porque recebeu o seu livro pela Solar, ou que você comprou o Jet Punk no Pensamento Coletivo, ainda não sabe como nós funcionamos. Muito bem, a série nós preparamos uma sériezinha especial para você, meu amigo mestre, minha amiga mestre, sobre como lidar e como preparar com a sua campanha. Nós já falamos sobre diversos pontos: preparação de mundo, fichas, transição de jogadores. Já falamos de... Sem contar o tema de nossas outras séries. Se você está de curioso em saber, você novato, você mesmo, jogador, mestre. Eu não estou falando... Jogador! Para de ouvir, tá? A partir desse momento não é para você. Desculpa, eu tinha que lembrar. É eles. Já faz tanto tempo que eu não mandava eles e chutava eles. Então, você, amigo mestre, vá para o nosso blog e ouça tudo que nós temos para falar. Não é pouco. Nós já ensinamos a fazer mundos, nós já ensinamos a como lidar com as pragas que são chamadas de jogadores. A gente ainda não achou a nossa opção ideal de genocídio. Até porque, vamos ser sinceros, sem jogador não tem jogo e fica chato. Você sozinho na cabeceira da mesa. Então, mas voltando aqui. Dessa vez nós temos preparação de campanha ao fim da série. E esta noite nós contamos com... Aqui é o Fábio de São Bernardo do Campo. E olha só, gente, a gente vai fechar essa parte da preparação de aventura mostrando aquelas coisinhas finais que você precisa ajeitar sobre o que você quer usar na aventura, na sua campanha. E o Paulo, diretamente de São Carlos, pronto a defender os jogadores contra as barbaridades que esse Lite Velho fala. Olha o preconceito, o Lite Velho, o nome dele é Rafael e fala do Rio, entendeu? Mas vocês, para os nossos ouvintes tradicionais, vocês devem estar notando a ausência do Dr. Fifo, Felipe Camargo. Pois bem, nós temos uma notícia sobre o Dr. Fifo. Ele, no momento, ele está ocupado demais com a doutora Fifo, então não está disponível para nós. Ele resolveu fazer jogadores por aí. Boa sorte, Fifo. Quando você estiver de volta, estaremos sempre aí para aliviar um pouco a pressão da sua vida cotidiana. Não, cara, mas ele não tá bom, ele não tá transando horrores. Ei! Calma, gente, spoilers! Nope, não quero saber disso. O motivo oficial é a multiplicação de fifos nesse universo. Jogadores precisam ser gerados até que eles virem mestres. Ele está fazendo isso no momento. Tá ótimo. Ai de você falar que é caso contrário, entendeu? Tá ótimo. É isso, eu acho. Eu espero. Fique sendo. Droga, alguém bateu um aspecto negativo aqui, tô com dúvidas. Vamos começar aqui agora. Muito bem, vamos falar sobre organizando as ideias e dando aquelas notas assim que, por incrível que pareça, pode ser a primeira coisa que o jogador vai ver, mas é a última coisa que você vai trabalhar. Entendeu? Nós vamos falar sobre... Vamos começar aqui com uma coisa vitalíssima. Que eu tenho uma opção e eu sei que vocês dois, por motivos quaisquer, têm opiniões diferentes. Vamos começar com uma parte chata. Número de aspectos por jogo. Como que vocês dois lidam com isso? Eu costumo lidar com o padrão, né? Aquele padrão de 5 da Fate, né? Sem muita frescura. O que eu costumo variar é nomear um pouco mais os aspectos. Isso influencia lá embaixo, depois quando falar questão de fases. Eu gosto de ter conceito, dificuldade e mais um aspecto que aí varia. Por exemplo, quem viu Harry Potter, eu te chamo de A Descoberta, que é quando o cara descobre que ele é bruxo. Já em Narnia é chamado de Aslan, que é o que levou ele aí para Narnia e coisas do gênero. Eu gosto desse terceiro aspecto, que é, digamos assim, ele não é nem o conceito, nem a dificuldade, mas sim uma espécie de motivação adicional. Normalmente a motivação estaria incluída no conceito, mas eu gosto desse terceiro aspecto como um extra pra pôr na coisa. Mas eles seriam aqueles aspectos especiais que só podem ser mudados com arcos maiores? Não, entra como aspecto em geral. Ele tecnicamente é como qualquer outro aspecto. Que o único aspecto que é explicitamente dito no Fate que você só altera no arco maior o conceito, então, de resto, ele entra no mesmo patamar. Então qualquer um pode criar e depois trocar conforme a necessidade. E você, Paulo? Eu acho que não mantenho muito fixa a estrutura. Eu sou muito volátil, assim, vai muito da situação. Isso às vezes acaba alterando até o equilíbrio do jogo. Mas dependendo do grupo, se eu vou mestrar para um grupo iniciante, não adianta isso. Eu aprendi assim, tanto em campanha, bom, principalmente nas campanhas que eu mestre, tá? Que não adianta você socar 5 aspectos, 10 aspectos, 20 aspectos, porque os jogadores vão usar 1, 2, boa parte deles vai acabar usando aspectos só para mandar um fate point para refazer uma rolagem no começo. Então até o grupo ir se acostumando, eu deixo o mínimo de aspectos possíveis, assim. Para mim, se o jogador tiver o conceito principal do personagem, o problema dele e mais um aspecto, já é jogo. Já é jogo, já vamos, que não tem nem o que ficar dando caô. Mas eu também não sou fixo, tipo, rígido, com a hora de mudar esses aspectos, essas estruturas todas. Porque, por exemplo, um jogador meu, nesse final de semana, ele tinha criado um meio gigante. Esse meio gigante era um pacifista, né? Um cara, ele era assassino, teve amnésia, foi criado por uma ordem, foi cuidado por uma ordem religiosa, virou um clérigo pacifista. Mas o filho da puta é um meio gigante, né, cara? Ele gosta de bater com seu martelão nas pessoas. Então, acabou que a gente tava fugindo completamente, e ele não tava conseguindo interpretar o personagem que ele mesmo tinha criado. Aí, depois de algumas discussões, a gente resolveu que vai ter que mudar o aspecto principal dele antes do final do arco, pelo bem do grupo. E aí, vamos que vamos. Não tem. O que é bom pro jogo, o que é bom pro grupo, pra mim tá tenha. Eu sigo um caminho um pouquinho interessante, um pouquinho diferente. O meu número de aspectos varia com a duração que eu pretendo dar à campanha e a grandiosidade dela. Por que isso? Porque eu faço... Os aspectos pra mim são, dependendo do jogo, são o que vai determinar o que, que eu vou colocar na campanha. Se a pessoa tem um aspecto X, eu vou trabalhar. Então, se eu quero fazer uma campanha épica, cheia de elementos, os jogadores sejam envolvidos profundamente, que eles saem gritando, me xingando, seu filho da disso, seu filho daquilo, seu filhote cruz de bolsomito com cunha, eu quero que você ferrou com o meu jogo porque você conseguiu fazer algo que eu não esperava. Pois bem, eu costumo fazer e usar bem isso. Então, os 5, pra mim, é a base. Se eu fizer uma campanha one shot, um joguinho one shot, 2 aspectos, problema em mais 2. Se eu for fazer uma campanha que é campanha de um ano de duração, que ainda não consegui fazer um ano, 2 anos, uma coisa que ainda não consegui fazer com Fate, eu coloco 7 aspectos. Por quê? Porque eu coloco os 2 obrigatórios, eu coloco os 3 como o grupo se cruzou, e eu exijo que sejam expliquem como é que vocês se encontraram, e eu coloco 1 de moralidade, pode sempre ir explicando como sendo um guia moral para as ações do jogador, para não ter aquela mudança de Jekyll e Hyde no meio da campanha, o cara pacifista militante num lado e do outro lado, e logo depois disso ele se torna um sociopata, porque ele viu que empilhar cadáveres é mais divertido que evitar os amiguinhos saírem fazendo chacinas. Entendeu? Tem dessas. Vídeo gigante do jogador do Paulo. Então, e por último, é um de destino. Eu literalmente falo pro jogador, no início do jogo, por favor, coloque um destino que você quer dar para o seu personagem. Se você quiser mudar esse destino depois, pague com os seus marcos. Mas a princípio é o destino, que a partir desse destino, eu vou trabalhar em cima do... Tá, esse jogador quer fazer que o personagem dele vire rei. Então, eu vou fazer uma campanha política, ou uma campanha de base militar, para ele sair, o grupo sair em parte cumprindo a subtrama pessoal daquele jogador. Mas, em compensação, tem outro jogador que quer, colocou como destino aquele que trouxe paz mundial, eu vou ter que rebolar. Mas só que esses jogadores deram para mim o tom do jogo, determinando o destino que eles querem para os seus personagens. Claro que boa parte dos jogadores vai se contorcer mentalmente para dar um destino, porque sempre vai achar que o mestre vai usar isso contra eles. Sabe o que é mais legal? É pura verdade. É a melhor fonte de fate point. É a melhor maneira de você minerar o fate point. Você está indo contra o seu destino. Seu destino é escroto. É isso que Entendeu? É uma maneira fácil para o jogador um fate point também, que alguma coisa conta o destino dele. Em compensação, se o jogador for esperto, por que eu vou ser rei de tudo? Eu gasto um ponto de fate point e tem mais dois no rolamento de comunicação. Uhum. Pô, eu sou bem fã dos aspectos temáticos também. Eu acho que é um jeito muito legal de não só você ter mais elementos pro jogo, como de você minerar, não só minerar assim, coisa do jogador, mas você ajuda eles a terem ideia da própria temática do jogo, se for um tema bem escolhido. Agora, Rafa, só dá uma explicada pra galera, pra galera e pra mim também, que eu fiquei mais curioso agora. O que você quer dizer com os aspectos orais, você tinha dito? Aspecto moral. Ah, moral. Moral, ah, moral. Tá bom. É tipo assim, eu sou bom porque eu sou um idiota. Não, sim, é. Sim. E o jogador coloca isso na ficha, eu falo assim, tá bom, então você é um idiota. Jogue com um idiota. Yeah! Não tem aquela história de... Porque eu coloco a moralidade, eu, enquanto mestre, coloco dilemas morais também. Então eu faço o jogador, faço o personagem questionar de suas posições. E isso acaba enriquecendo e muito a narrativa. Você quer fazer algo épico, como eu estou fazendo recentemente. Como eu estou preparando algo bem épico e vocês verão a partir de 2016 isso acontecer na frente de vocês. Suspense, criança, suspense. Tan, tan, tan. Tá certo. Os aspectos já estão devidamente determinados. Cabe a vocês matutarem o que vocês querem para os seus jogadores. Vou dar uma diquinha bonita aqui que nós colocamos em nossos produtos, nossos dois produtinhos, Caçadores de Alvorada e La Vaporeta. Em ambos os casos, tem exemplos de como você determinar os aspectos para o seu jogo. Isso, e lembre-se, amigo mestre, na construção do mundo, você já deve ter isso em mente, porque construir mundo é legal, mas você conseguir fazer um mundo funcional é mais legal ainda. Agora, os aspectos puxam uma pergunta que me veio à mente, uma pergunta para lá de relevante. Fases de construção dos personagens, como vocês lidam com isso? Particularmente no meu caso, eu não prevejo muito uso de fase. Fica na ideia do cada pessoa, quando pega uma adaptação, vai olhar e falar, eu vou usar ou não. Então eu parto dessa premissa. Eu gosto muito do conceito que ele traz no Nest, que é assim... No Nest, você é obrigado a dar três aspectos fundamentais, que é a vida mundana, o conceito heróico e o gancho. Esse gancho dá uma ligação entre as duas realidades. E depois ele parte da premissa que você vai adicionar ganchos adicionais nos outros aspectos. Então ele parte muito da premissa que os personagens não se conhecem previamente. Assim, você pode até, tipo, ter uma ligação em termos de história no mundo de Nest entre dois personagens. Ou até mesmo uma ligação num dos mundos, mas assim, não existe muito a ideia de que ambos os jogadores saibam que os dois estavam em Nest em algum momento. Então você pode ter o mesmo conceito com os... Eu acho que fica mais livre um pouco. Tudo bem, tem a fase tem a vantagem de você não precisar partir para o esquema velhinho da taverna. Só que ao mesmo tempo, eu acho que você deixar um pouco mais aberto permite que a pessoa explore mais. E depois, caso ele queira, eu quero fazer uma ligação entre o meu personagem e o dele, fique mais orgânico. Eu lido um pouquinho diferente nesse caso. Normalmente, eu setorizo as fases. Eu exijo um aspecto para cobrir o início da sua vida. Olha só, eu era um lobisomem juvenil. Aspecto válido se você for fã da Legião Urbana. Entendeu? Segundo aspecto, eu considero que é passado recente. O que aconteceu com você que foi marcante nesses anos de agora? E por último, um aspecto que determine o momento atual. Vamos lembrar também que esses três aspectos podem ser trocados sessão a sessão, gastando só os marcos. Porque isso é uma coisa que a gente vai discutir mais tarde. Isso é um obrigatório, além do aspecto moral e do destino. E você, Paulo? Ah, cara, eu não uso muitas fases, não, pra ser bem honesto. Elas são uma ferramenta muito útil, não é que eu não goste delas. É que nas experiências que eu... Com os grupos em que eu... Como eu mestro muito pra iniciante, ou pra galera que vem muito de outros sistemas e tudo mais, as oportunidades de criação são sempre com grupos diferentes. E aí, com esses grupos diferentes, eles sempre se repetem, impressionante. Eu acho que eu tenho os mesmos amigos xerocados. Porque o que acontece é que sempre tem um filho da puta, você pode estar na fase 4, vai ter um escroto que tá na fase 1 ainda, entendeu? Aí o que, que você faz? Você dá um tiro na pessoa? Não, você tem que ir fazendo malabarismo. Eu não sou nada contra dar um tiro, tá? Ah, que bom. Não, agora eu tô bem, né? Se o velho Lich falou que eu posso dar um tiro no jogador, é porque isso é bom, isso é moralmente aceitável. O que é que você acha que isso aqui é, rapaz? Olha só, eu sou Rio de Janeiro, entendeu? Eu não espero que seja bom. Mas então, eu acabo eliminando as fases no meu processo de criação de personagem pra conseguir lidar com o grupo. Provavelmente, se eu fosse mestrar agora uma nova campanha para um desses grupos pros quais eu já mestro, eu faria com fases. Poderia ser mais fácil. Próximo passo é uma dor de cabeça para mim, não sei para vocês, que são as façanhas livres. Para mim, é difícil você explicar que, olha só, jogador, você tem o número de façanhas livres que você tem é igual a metade do número de aspectos que você coloca na sua ficha. Essa é a minha regra caseira. Mas, normalmente, é algo que realmente confunde um pouco o jogador, na minha opinião. E, ao mesmo tempo, determina o tamanho, o peso da campanha em si. Eu vou falar uma verdade, eu parto muito da premissa de... Eu sou meio arbitrário nisso, eu defino conforme... Eu defino o que eu acho que eu tenho que definir. Então, por exemplo, e pode acontecer até coisas estranhas, porque a criação de personagem, quando você faz no destino de desenhos animados, você tem uma façanha livre se você é um desenho, e três façanhas livres se você é um humano. Aí o pessoal, mas por que isso? É porque um desenho, ele já tem uma série de... habilidades adicionais que ele não precisa pagar por elas. Então ele já tem toda uma série de habilidades naturais. Então se eu desse 3 ia ficar extremamente poderoso, sabe? Eu acho que eu tenho que colocar... vai muito na questão do que cada um... do momento. E você acha que entra nessa também o lance de você mestrar mais one-shots do que campanha? Pode ser. Você acha que se fosse prestar um... fazer uma campanha mesmo de desenho Holândia, você ia colocar mais aspectos ou você ia dar cores? Mais façanhas? Talvez. Talvez eu colocasse, ou talvez eu até colocasse menos. É porque isso é tudo do que você vai fazer, né? Obviamente. Então, realmente, eu acho que pode ter a ver sim. E vocês? Cara, como eu disse, façanha livre pra mim é igual a metade do número de aspectos. É uma regra caseira tua. É uma regra caseira minha e costuma funcionar. É interessante isso. Essa é uma regra bem... pode acabar sendo adotada por muita gente. Sim. E você, o Paulo? Cara, bom, eu gosto de cenários low power, né? Já é um começo aí. Mas mesmo se eu fosse mestrar cenários maiores assim, eu acho que o legal pra começar o personagem, pra deixar ele meio tábula rasa, são duas façanhas. Porque duas façanhas não tem erro, ó. Você pode fazer assim, ó. Situações nas quais você pode se sobressair. A ou B. Então vai em A ou B, go on, entendeu? Continua, segue jogo. Porque aí entra de novo no perfil dos meus jogadores. Mas muitos deles ficam enroscados na terceira façanha e vão acabar usando só duas em boa parte do jogo. Então a ideia é que, pra mim, é melhor a gente perder menos tempo com a criação de personagem, criando um personagem mais simples, e aí conforme o jogo progride, você conseguir criar um sentimento de crescimento do personagem, de um personagem que está se adaptando às condições das quais ele está, do que você de fato já bota o personagem ali como ele está, ele vai evoluir a partir daquilo, mas aí essa evolução é meio demorada e tudo mais. Eu sei que é possível sempre trocar essas façanhas, mas às vezes a galera acaba justamente por não usar essa façanha, deixando ela ali como um bot salva-vida, entendeu? Então, começo com duas, deixa a galera ir se virando com elas, deixa a galera ir entendendo o que são essas façanhas, deixa a galera ir pegando essas mazelas do Fate pra depois a gente desenvolver melhor as coisas. Paulo, tem uma pergunta aqui que eu acho que é válida no seu caso. Você já pensou em usar o esquema do Jetpunk? Façanhas... construir posses também? É, construíveis, entendeu? Você constrói a sua façanha usando pontos de recarga, ou então você dá tantos pontos para os jogadores compor suas façanhas. Já pensou? É uma boa, na verdade. Eu ainda não tinha pensado em juntar as duas coisas, mas olha, pode ser uma saída muito interessante, né? Você gera uma economia ali que faz eles decidirem. É, e não é só isso, o cara pode ter uma façanha que é um canhão gigantesco, mas aquela estrutura é a única façanha que ele tem. É rezar pra funcionar, que senão, você manda as canelas. Eu tô propiciamente apaixonado por esse esquema de reconstrução de façanha. Eu vi o poder dela quando tava compondo as aventuras. Quando tava compondo a aventura do. Pro. Pro RPG Solidário? Não, pro Day Off. Pro, pode crer. Entendeu? Então, diversão offline. Pro Day Off, pro diversão offline. Então, eu bateu aquele amor à primeira vista, tipo assim, meu lado mecanicista falando isso aqui é bom, meu lado narrativista tá falando assim, cara, que dilema que posso colocar e que coisas que posso usar, e o lado gamista falou assim, cara. Isso é só vai, falso. Só vai. Eu quero fazer uma arma de dano base 4 que pega fogo. Entendeu? Bateu esses lados, os três lados se falaram assim, é que nem aquelas emoções do Divertidamente, e eu olhei assim, cara. Bateu, falou, todos os lados conversaram entre eles e falaram assim, é isso que você quer na sua vida, meu filho. Já falou de. Eu, agora é um ponto que pra mim é que define o nível de poder da campanha. Não só da campanha, como define também o nível de poder do mundo como um todo. Qual é o máximo que vocês colocam? Penso assim, tipo assim, ah não, vou colocar. O que define vocês colocarem assim, ah não, comece com mais 3. Crise máxima em mais 3, ou crise máxima em mais 5. O que faz vocês determinarem o topo da pirâmide, assim, na hora de construir um personagem? Qual é o topo real que vocês colocam também nos seus jogos? Eu costumo partir da ideia de usar muito o que o Fate já traz pronto. Até porque a Evil Hat já fez todo um trabalho de playtest, já deixou ele bem redondinho, então não tem muito por que mexer nele. Então, em geral, eu uso 4 mesmo, o padrão lá, a perícia, o pico do mais 4, até pra aproveitar. Em alguns casos, quando eu quero dar uma coisa mais low level, eu puxo um pra baixo. E no máximo eu empurro um pra cima pra coisas de nível maiores. Eu acho que o caso mais interessante que eu tenho nisso é quando eu faço as fichas. Pra quem já viu as fichas dos Camundongos Aventureiros, todos os personagens começam em mais 3. Isso dá um nível mais simples pra coisa. Como é uma campanha mais pessoal, é mais resolver o problema da região, eu acho que isso dá um feeling melhor pra campanha. E você, Paulo? Eu gosto de diminuir também. Eu não sei, eu me sinto. De novo, pode ser pelas palavras que são usadas, mas eu sinto que começar com 4 é uma coisa grande demais pro tipo de jogo que eu gosto de mestrar. Então eu prefiro a galera começando com 3 e se divertindo do que. Se divertindo assim, tendo limitações mesmo e se fudendo e vendo que eles não são. É óbvio que se eu fosse mestrar uma campanha de supers, outro tipo de coisa, eu aumentaria. Se eu fosse mestrar uma campanha de Lovecraft, eu diminuiria. Mas, de qualquer jeito, eu gosto de deixar com 3 no topo. 3 pra mim é um número confortável. E aí eu não faço a escada tipo 3, uma perícia com 3, 2, 2, 3, 1. Eu faço o esquema 1, 3, 3. Porque aí quando você tem essas 7 perícias, que é outra coisa que eu notei, assim, o número entre 5 e 8 perícias, a galera sabe exatamente quais colocar. A galera vai assim, ó, pau, pau, pau, pau. As outras, eles começam a encher linguiça. Começa, meu personagem pode ter feito tal coisa que justifica. Isso é outra coisa que eu curto, assim. Perícias que fazem sentido com o personagem, não perícias que estão ali pra ocupar espaço. Então, quando eu vejo o cara botando atletismo 1 só porque ele pode ter levantado da cadeira do escritório dele alguma vez na vida, né, eu já fico meio, mano, sabe? Então, pra mim, essas 7 perícias com topo 3 já são. Funcionam delícia. Funcionam gostosinho. O que é bom também, porque quando você põe um personagem que tem uma perícia no 4, já dá um desafio pra um grupo, às vezes. Só com as perícias 3 e 4 dele. Entendi. Bem, comigo, eu tenho essa uma política muito simples. Depende do duração da campanha e depende também do tema do jogo. Por exemplo, vou fazer fantasia. Começa com mais 3. Entendeu? Fantasia começa com mais 3. Por quê? Pra dar motivo pro jogador ralar que nem um cão na evolução da ficha dele. E ele passar a entender de que se ele quer ser. Vou usar o exemplo do rei. Rei de tudo, ele vai ter que ralar que nem um cão. e eu coloco sempre o topo mais 2 em relação ao a perícia pico do, da questão de personagens. Por exemplo, se eu começo mais 3, no máximo para a gente chegar é mais 5. Eu faço supers começando com mais 4. E sim, eu já fiz algumas experiências de supers no passado que eu realmente achei muito mais ou menos. E eu tô esperando vir o Darren, que eu financiei, pra eu poder dar aquela avaliada, tipo assim, ah não, agora tem um esquema de supers que eu gosto, que tá funcional, na minha opinião. Você não gostou do Venture City? Cara, o Venture City tem um problema pra mim. Ele não compõe o poder. Ele não te permite você compor o poder. E supers, ele é... Não importa quão ame o lado narrativo do Fate. Supers requer crunch. Requer uma trava matemática para o sujeito não dar uma de super-homem girando ao contrário do sentido da órbita da Terra para voltar ao tempo. Entendeu? Eu gosto de supers, mas eu gosto de supers com limites. Eu gosto de supers que pensem em evolução de poder junto com evolução de perícia. Não gosto de supers que seja... tipo assim, vou salvar a galáxia de novo porque é quinta-feira. Uhum. Eu estabeleço muito esse limitezinho. Bem, gente, agora a gente tem um ponto aqui que eu acho, sendo bem sincero, a alma do jogo. Por que isso? Porque a gente tá falando de recarga. A gente já falou tranquilamente dos outros pontos, dos outros termos, perícia pico, isso tudo. Isso tudo, perícia pico é importantíssimo, mas recarga vai definir não só o tamanho da sua dor de cabeça, mestre, e vamos ser sinceros, dor de cabeça essa que você mesmo tá se deu, e o tamanho da ambição do jogador, entendeu? Eu vou começar comigo. Eu dou... normalmente recarga proporcional ao tamanho da minha dor de cabeça que eu quero no jogo. Se eu quero fazer uma fantasia épica e é do tipo Reinos Esquecidos é fichinha, eu quero fazer algo no tipo Exalted de fantasia épica, Caoseira Mentirosa dos Infernos. Eu já sei, todo mundo já tá começando com mais 4, a princípio pico de evolução é mais 6, que eu já tô pronto para mais 6, então eu vou colocar uns 8 ou 9 pontos de recarga para os jogadores fazerem a festa e eu ficar desesperado mais tarde. Tipo assim, por que eu dei tanto? Em compensação, para um jogo de... Eu tenho uma campanha policial, eu tenho um jogo policial meu, que eu costumo fazer de tempos em tempos em convenções, que é o Pico da Viúva. E no Pico da Viúva eu dou 3 pontos de recarga. E é uma campanha que eu começo, uma campanha policial mesmo, pessoal sendo parte da Polícia Civil. Então, desculpa, gente. Não importa quão bom seja o policial civil, se você é detetive e é recém saído da academia, você é mais 3 de habilidade. Fique feliz que você tem 5 perícias. Não é o Tackleberry. É, entendeu? Você, pra você chegar no nível do Tackleberry, tu tem que ter aí, coloca aí umas 2 arcos fechadinhos assim, com marcos, com um XPzinho bonito pra subir. Entendeu? É o caso, são as duas diferenças. Posso pegar? Você à vontade, à vontade. Olha só, eu, como em tudo do Fate, eu sou. Isso é um princípio que eu tenho comigo pra tudo no Fate. Até porque eu venho de uma retaguarda de informática, e a informática tem a famosa sigla DRY, D-R-Y, Don't Repeat Yourself. Ou seja, se já tá lá prontinho, tunado, o pessoal da Evil Hat já fez playtest com aquilo, já disse que aquilo ali tá bacana, não tem por que você reinventar muito a roda. Eu parto da premissa de manter o que tá lá, o status quo do livro, a famosa 3G carga. E aí é aquela história, se eu for fazer uma coisa muito épica, aí eu posso dar mais 1, 2 de recarga adicional pro cara queimar mais umas perícias, queimar mais uns aspectos e tal. Acho que a única situação que eu previ isso é no Destino de Nárnia, e ainda assim é pra grupos muito evoluídos, que é pra gente, por exemplo, se você pegar um filho de Adão, seria, por exemplo, Spevence. Ou seja, já foi várias vezes pra Nárnia e voltou, e já teve muita aventura e tal. Não é pra, tipo, o escudeiro da Ordem da Mesa que tá tendo a primeira aventura dele agora. Bom, bendito Castorzinho. É, o Castorzinho falante, mais normalzinho, não. Mas, tipo, quando você tá falando do Sr. Túmulos, você tá falando dos Pevens, você tá falando, vai, do Korn, do cavalo e seu menino, aí você já tá falando de gente que vai ter essa recarga 5, pico de perícia, que aí o negócio é mais épico. Mas em geral é assim, é muito mais fácil pra mim reduzir o nível de poder do que aumentar. É o caso, por exemplo, dos Camundongos Aventureiros, o nível de poder, eu puxei pra baixo tudo, exceto a recarga. A recarga ainda é 3. Ratinhos mentirosos esses, hein? Ah, se você for ver, é assim, é porque eu parto da premissa que pra você estar junto com a Emily, com o Alexander, você tem que estar mais ou menos no mesmo nível. Porque eles não são, assim, apesar de tudo, eles não são tão roubados, vamos dizer assim. Aí tem um macete pra criar NPC no esquema Emily Alexander que algum dia eu ainda vou contar. Se você tá jogando, se por acaso você não tava usando nem o Core e nem o, quer dizer, o Face Básico, nem o Acelerado, e tá usando o Jadpunk como base, vamos colocar da seguinte maneira: 7 pontos de recarga é pouco, e ao mesmo tempo é muito. Depende de como você vai fazer a coisa. Exatamente, entendeu? Depende se você for se coalhar de 10 mil coisinhas de nível 1, 2, ou se quer fazer a arma do juízo final em forma de pistola, toda ela de vermelho e verde. Ou você só quer fazer um cara muito sortudo. Sim, entendeu? No caso se você tá mexendo no Jadpunk, coloca sempre o nível, seu número de... Minha recomendação: coloque sempre a perícia, o número de pontos de recarga igual à perícia pico que você vou colocar, mais 3. No caso do Jadpunk, normalmente você começa com... Pelo menos um mais 4? Você começa com mais 3. Aí, então, total de 6. 6 a 7, entendeu? Uhum. Se você quiser colocar o pessoal mais heróico, aí você aumenta em 1 proporcionalmente pelo nível. Então, eu acho que é assim, eu vou dar até uma sugestão um pouco mais apelona. Entra no que eu chamo da diferença entre Batman e Superman. Pra quem lembra, eu acho que eu já fiz essa comparação anteriormente no Fate Masters. No Rolando Mais 4 a gente fez muito essa comparação, que o Batman, ele tem mais façanhas e menos recarga que o Superman. Por quê? Porque por um lado ele se entupiu de equipamento, por outro ele tem menos chances de modificar o que ele precisa fazer. Já o Superman, por incrível que pareça, apesar de ele ter um ou dois poderes bem roubados, mas ele consegue ter muito mais controle sobre o próprio destino que o Batman. O Batman, ele tem muito menos chance de fazer coisas diferentes do que ele quer. Por exemplo, ele tem lá todo equipamento, todo treinamento, mas ainda assim ele não pode tirar uma ideia estaparfúrdia da cabeça ou fazer alguma coisa bem diferentona. Já o Superman, nesse ponto, tem muito mais essa vantagem de... Ah, ele inventa algum poder bem maluco. Eu não sou um especialista DC, mas... Ah, eu posso... Agora que eu sei que eu tenho tal coisa, eu vou começar a canalizar... O cara me cegou, eu vou canalizar meu raio de energia pelas mãos, ou coisa do gênero. Isso é uma coisa mesmo. Sim. Agora, eu gosto de fazer isso que vocês disseram com o Jadpunk, por exemplo... Mas na minha experiência eu não gosto de deixar pontos remanejáveis. Acho que até pra sorte tem um limite em alguns cenários. Então eu já faria, por exemplo, você começa com 6 pontos, quer usar 3, quer usar 4 pra fazer as paradas, usa. Mas não adianta você querer usar um só pra ficar com 5 de recarga. Não, mas é exatamente isso que eu tô falando, o Paulo. A gente pensa na seguinte ideia, utilizando o exemplo do Jadpunk. Você pega, por exemplo, você tem 7 de recarga, aí tem o cara que, por exemplo, gastou só 1 pra comprar uma tecnicazinha básica de combate e sobrou os outros 6. Aí o cara começa tipo, mas por que eu aprendi tal coisa em tal lugar e tem esse aspecto, eu vou fazer tal coisa. Então ele acaba, digamos assim, inventando pequenos truques que ele usa uma ou duas vezes e some do nada usando os pontos de destino. Que é o exemplo do Superman. O Superman tem lá, porque eu sou o último filho de Krypton, eu posso voar e me deslocar X. Aí ele gastou 2, mas tem 5. Aí o Batman, eu tenho treinamento de artes marciais, eu tenho o meu cabo que me permite subir pra tal lugar, eu tenho o meu bate-jato que me leva pra tal lugar, eu tenho os meus batirangues que eu posso atacar a pessoa na outra zona e vai indo. Você vai vendo que ele tem muito mais capacidades, vamos dizer assim, fixas do que um... Mas ele não consegue remanejar com tipo, ah, é porque eu sou eu tenho meu, meu talento de detetive e eu tenho esse aspecto do talento de detetive, eu descobri que essa fórmula não é assim, é assado, entendeu? Haja Fate Point, hein? Entendeu a ideia do Superman versus Batman nesse caso? Não, pode crer, pode crer. Então, eu acho que isso é importante até para você equilibrar com a questão do número de façanhas livres. Porque o padrão Fate, que é 3-3, ou seja, são 3 façanhas livres, 3 de recarga e 3 recargas. Na verdade, 2 recargas, porque você não pode ter nenhum personagem que tenha 0 pontos de destino. É, você acaba incorrendo no cara podendo chegar a 5 façanhas. Ele se equipa bastante, mas depois na hora do vamos ver, ele não, ele fica menos flexível, entendeu? Com certeza. E isso também explica porque, como, por exemplo, no Destino dos Desenhos Animados, eu só deixo uma façanha livre enquanto humanos podem ter até 3. Porque na realidade, os desenhos têm uma série de habilidades embutidas no fato de serem desenhos que eles não pagam ponto de destino. Então, pra equilibrar, eu deixo eles com menos capacidade. Beleza, então, gente. Então, Paulo, como é que você lida exatamente com esse caos que são os pontos de recarga? Ah, é esse esquema mesmo. Eu adapto pro nível de poder que eu pretendo também. É, mas 3 pontos é uma parada que eu até curto. O que você evita, pelo que eu entendi, é o cara poder utilizar, baixar a recarga pra comprar a façanha adicional. É, exatamente. Eu não me importo muito com isso, porque eu parto dessa que o efeito, como eu vou brincar, o efeito Superman vs Batman equilibra um pouco a coisa. Não, com certeza. Eu prefiro deixar os caras usando, tipo assim, você tá só com 2 façanhas e fica o minha ver que seja, do que soltar o ponto de recarga só porque a pessoa não conseguiu pensar numa façanha, ou com preguiça, ou é folgado mesmo. Já que a gente já tocou num vespeiro, vamos tocar no outro vespeiro, mais um vespeiro, né, pra falar a verdade. Vamos falar de estresse. Estresse é aquela história toda. Todo mundo, no básico tem. Ah, você tem o estresse físico e o estresse mental. Muito, eu já ouvi falar lá fora, muita gente não usa o estresse mental. Vai tudo uma linha só de estresse. Porém, a cada abordagem nova de Fate que eu vejo, com raríssimas exceções, coloca uma barra de estresse nova e diferente, e muitas vezes você cria barra de estresse também durante o jogo. Então, quais barras de estresse vocês acham realmente relevantes e quais você costuma adicionar nos seus jogos e por quê? Eu não adicionei nenhuma até hoje, porque eu, no meu ponto de vista, físico-mental já resolve 99% de tudo que eu preciso. Mas eu tenho que admitir que eu já vi coisas bem elegantes. Por exemplo, uma adaptação de Nárnia que eu vi, que eu achei assim, uma coisa linda. Ele tinha 2 barras de estresse, que era lealdade e confiança. Então, ele trabalhava muito com a ideia de que a pessoa pode ir ganhando ou perdendo confiança conforme o que ela faz. Que é pra quem leu Crônicas de Nárnia, funciona muito assim o cenário. E eu achei assim, elegantíssimo a ideia. Eu olho aquela ficha e falei, como é que eu não pensei nisso antes? Mas eu acho que vai muito do que você quer. Então, por exemplo, se você tá trabalhando num horror cutuliano, você vai querer ter uma barra de estresse. Além da barra de estresse mental, você vai manter a barra de estresse mental, mas talvez com um quesito de sanidade, chamada de sanidade. Já num jogo onde você vai ter uma coisa muito mais, eduardiana, aquela coisa vitoriana, você vai querer ter uma barra de status social. Então, pode ser uma forma de você encontrar alguma coisa que compense em termos do que você quer no cenário. Pra mim, particularmente, físico e mental resolve. Tem resolvido muito bem e eu não tenho mexido nesse quesito muito, não. Eu mexo, assim, pra alguns extras que eu faço, mas pro que eu preciso, não. Normalmente eu não mexo. Paulo, Rafael, alguém quer? Ah, eu adapto de acordo com o que tá vindo também. Por exemplo, quando eu quero um low fantasy, aí eu acho interessante mexer com a corrupção, que nem eu fiz no Aeris lá, que eu soltei pra galera. E é usar magia demais, ou usar uma magia muito mais forte do que você, vai cagar o seu personagem, vai cagar a sua vida a longo prazo. E o pior, não só o seu personagem, mas o ambiente dele, mas vai gerar N complicações. Tem um pouco daquele lance do Wheel of Time. Sim. Eu tenho alguns projetos. O pessoal da comunidade Wheel of Time sabe que eu tenho o meu projeto secreto de Wheel of Time, Destino da Roda do Tempo, que é secretíssimo por enquanto. Só eu e 600 pessoas sabem que está sendo desenvolvido por mim. Agora, com os quase 500 das comunidades de Fate, eu tenho certeza que são menos de 2 mil pessoas, estou tranquilo. Mas eu lido muito com moralidade. Então, para mim, eu não uso nenhuma barra de corrupção. Eu uso uma barra de estresse emocional. Porque, você é bonzinho. Cara, ser bonzinho significa que você engole uma pá de coisa. Você é um filho da puta, cão, filho de bolsomito com cunha. Beleza. Não, você continua engolindo coisas. O mundo, antes de mais nada, é um local onde que você engole e as pessoas explodem, surtam. Muitas vezes, como eu mexo com algum melodrama, o melodrama pode te afetar ao ponto de você ter um descontrolezinho, uma consequência emocional aí para até... que pode até ser usado de maneira positiva por você, dependendo do tipo de consequência que você está engolindo. Eu imagino sempre também há outras barras de estresse que eu posso usar ou não nos meus jogos. Depende do jogo. Para fantasia medieval, eu gosto de usar a barra de recursos. Gente, na boa, você vai invadir uma dungeon, você vai atacar, você vai saquear uma vila, você vai pilhar uma fortaleza. Você vai contar isso como moeda a moeda, cada quilo de ouro que você tem nas suas carroças? Não. Coloque uma barra de recursos logo, assim, e de acordo com os jogadores que forem gastando, a barra sobe ou desce. Por exemplo, uma semana de provisão é menos um na barra de recursos. Compensação foi saquear a dungeon lá do... Não a minha, por favor, a do Lich ao lado, tá? De um velho Lich. Com certeza você vai acabar aumentando em 2 o seu nível de recursos. E recursos sempre traz consequências. Você tem que pensar e muito nas consequências da sua barra. Porque, por exemplo, você pode até ter uma barra de munição num jogo mais moderno e ter a consequência. Ou, tô disparando que nem um cão nesse combate. Com o meu contador de munição já tá 50%. Aí o mestre coloca uma condição de arma quente demais. Afinal de contas, tu tá disparando que nem um doido durante o combate. Ou então, deslocou o ombro de tanto atirar. Afinal de contas, existem empunhadores específicos para você ficar atirando muito tempo. E não é um tiroteio no meio da rua que vai garantir que você vai sair ileso. Entendeu? Isso e outras coisinhas a mais aí. Mas sempre é aquela história toda. Toda barra tem que ter as suas consequências. E falando nas diabas, vocês gostam de gerir mais consequências ou mais condições? Eu sou um partidário das duas, por um fato. As consequências, elas são mais soltas, então você não fica tão amarrado. Mas depois que eu li o Psychedemia, eu falo isso pra todo mundo, que o Psychedemia é muito um queridinho meu. Não, infelizmente ele caiu na frente aí do Nest. Caiu na mão do Nest, na mão de outros dos World of Adventure, mas o Psychedemia, ele tem uma coisa que ele mostra muito elegante sobre as condições, que as condições, ela não precisa estar atrelada ao teu estresse. Você pode utilizar uma condição, por exemplo, para travar o uso de um aspecto ou bloquear acesso a uma perícia. Isso é muito legal em determinados tipos de cenário. Eu acho que tudo vai... como sempre, tudo vai depender do que você quer. Pra parte de dano, vamos dizer assim, entendendo consequência como dano, eu prefiro trabalhar a consequência. Entendendo condição e consequência como parte de dano, eu prefiro trabalhar a consequência porque dá um sabor mais interessante pra história. Agora, entendendo condições como elementos que chaveiam coisas... que podem bloquear o acesso a outras coisas, eu gosto, entendendo como bloqueios, eu prefiro as condições. Comigo eu sigo o relator, mas eu também lido com algumas coisas interessantes. Uma delas é com as condições para mim são muito poderosas, entendeu? Para eu colocar uma condição no jogador no meio do jogo, é tipo assim, tá, eu tô fazendo isso porque você mereceu ter essa condição aqui mais prolongada, entendeu? Não é nenhuma consequência. Em fantasia, então, condição tem um nome, maldição. Você tá com aquela bendita arma mágica, pronto, você tem uma condição em cima do... em cima de você. Em compensação, consequência pra mim é filé mignon. Eu já deixei jogador com medo de levar menos 2. Só tocando o Rebu, falando assim, sabe o menos 2 que você tem agora? Isso tem um nome, perna torcida. O menos 4, você fraturou, você fissurou a perna. Imagina o que vem depois. É, o jogador é o dano evolutivo. É o que nem você usa. É que nem você acabou falando. O dano evolui. E isso, o jogador, meio que é uma obra de terror. É uma. Tipo assim, só deu. Isto aí é uma ferramenta de terror do mestre. Então, porque isso lembra um pouco Masters of Undar, que a gente jogou, que o FIFA, digamos assim, aumentou a pressão só pelo fato do meu personagem ter tomado uma consequência de perna torcida. Sim. Aliás, o FIFA foi magistral no... Tô mostrando Undar pra vocês, tá? Eu tava meio enrolado. Mas por bons motivos. Um deles eu tava fazendo preparo de projetos futuros. Mas é bem interessante. Tem muita coisa assim que a gente se pode pensar entre consequência e condição. É, tá. Rafael? Não, Rafael não. O Paulo? Bom. Não, segue o jogo. Segue o jogo? Você não tem nada a acrescentar, né? Nada a acrescentar. Beleza. Segue o relator, né? Segue o relator, vai nessa. Então vamos lá. Essa pauta tá me matando. É a parte mais trabalhosa pra mim e é a parte que eu menos gosto no preparo de uma campanha. Listar as perícias no cenário. Isso inclui criar, isso inclui alterar. Eu vou começar comigo. Eu odeio fazer isso. Você jura? Eu odeio. Juro, eu só crio uma ou duas perícias quando forem necessárias. Tirando isso, segue que tá no básico. E quem sabe, se eu estiver pegando um módulo assim, um World of Adventure, ou então Mindjammer, alguma coisa assim, aí eu sigo o que tá lá. Mas se não tiver nada pra alterar, desculpa. Fica como tá. Eu não quero dor de cabeça. No máximo eu renomeio. No máximo. E nesse ponto eu vou dar uma que nem o Fábio. Evil Hat fez playtests exaustivos do sistema. Tá redondo como tá. E outra coisa também que eu tô cansado é DR de mesa. É quando os seus jogadores sentam e começam a discutir o relacionamento. Tipo assim, por que você permitiu o X e não permitiu o Y? E essas duas perícias que são parcialmente redundantes? Nunca mais na minha vida, entendeu? Nunca mais. Então, segue como tá no livro e uma ou duas coisinhas novas. Eu não tento reinventar a roda. Mas eu sei que tem mestres que adoram customizar tudo. Eu sou um desses, mas não totalmente. Quando eu falo de customizar, sim, é o que eu disse. Eu não reinvento a roda e Viret já fez um trabalho muito bonitinho de deixar a coisa bem redonda. Eu faço o quê? Eu tenho três coisas que eu gosto de fazer. Especialização, sim, eu gosto de vez em quando dar uma fatiada. Então, por exemplo, num cenário de fantasia medieval, é legal você ter uma perícia de esgrima separada da perícia de briga, porque a perícia de briga fica aquela coisa pra bárbaro, que o cara vai batendo no, na porrada, no tacap. Já com esgrima, já tem aquele ar mais, vamos dizer assim, mais galante, mais de cavaleiro e coisas do gênero. Uhum. Isso ajuda a dar um certo ar pra coisa. A mesma coisa, por exemplo, num cenário espacial, você ter pilotagem, ao invés de você ter condução sendo pra tudo, você ter a pilotagem como um negócio focado pro cara que vai ser o piloto de espaçonave. O cara pode ser um piloto maravilhoso no espaço e não ter carteira de motorista. Entende? Uhum. E uma coisa que eu também às vezes faço é fusão. fusão de elemento entre duas perícias, ou fusão até de duas perícias. Por exemplo, no Camundongos Aventureiros, eu peguei, fundi, por exemplo, enganar e roubo em trapaça, comunicação e conhecimento em educação. Então você... Você vê que, por exemplo, são coisas que já é... Até porque isso dá uma certa proporcionalidade e ajuda nas perícias ficarem mais úteis no geral. Isso também vale um tanto para abordagem. Para aproveitar aqui, gente, muito do que a gente tá falando nesse podcast, a gente fala do feito básico, mas muito vai funcionar para você customizar uma campanha para feito acelerado. Então, por exemplo, você pode renomear suas abordagens? Pode. Existe uma série de possibilidades, como o próprio Jade Punk fez com o conceito de profissão. E outros RPGs já adotaram esquemas similares. Então, se você for... Você pode... Você não precisa reinventar a roda. Isso é um problema muito sério de alguns RPGistas. Você não precisa reinventar a roda. Você pode, por exemplo, fracionar coisas e colocar coisas que sejam mais importantes. Separar elementos de determinadas perícias, certos campos de certas perícias que sejam importantes. Por exemplo, você está num RPG onde vai ter muito médico, medicina tem que virar uma perícia à parte de conhecimento. Uhum. É isso, sim, inclui as próprias especialidades de medicina também, né? Dependendo de como for. Você não vai reinventar a roda. Eu já fui. Ah, desculpa, você tá falando aí. Já terminei, pode falar. Eu já curto o mínimo possível de façanhas. Às vezes eu não uso nem as básicas de Fate. Assim, perícias. Eu falei o quê? Façanha. Façanha. Às vezes eu não uso nem as perícias básicas do Fate, né? Porque tem hora que a gente simplesmente não vai usar tudo. Tem grupos, por exemplo, que querem fazer um dungeon crawl. Pra um grupo que tá fazendo dungeon crawl, não vai ter uma grande diferença entre empatia e comunicação. Só vai ter diferença se você tá querendo intimidar uma pessoa, ou se você tá querendo manter uma relação boa com essa pessoa, ou se você tá querendo enganar pra essa pessoa, que aí já é outra treta. Então, assim, eu ainda não cheguei no ponto. Tudo bem que Masters of Undar mudou muito minha visão sobre o Fate acelerado, mas ainda não cheguei no ponto de abordagens, assim, ainda não me sinto confortável com abordagens. Mas eu gosto de deixar as perícias mais enxutas. Eu gosto, e a não ser que você vá colocar uma coisa muito... Se eu colocar uma coisa, se eu especificar muito uma perícia, a minha tendência vai ser usar ela uma, duas vezes no jogo. E isso vai ocupando ficha de personagem também, vai ocupando N coisas. Então eu já deixo essa parte gameista mais enxuta possível pra conseguir ter um bom segmento do jogo, assim, não ficar amarrado. Agora a gente tem, continuando aqui a temática de customização, façanhas e façanhas. Vou ser bem sincero, e eu acho que vou começar comigo de novo, que diferente do pessoal diz, eu adoro façanha. Eu adoro fazer façanha, eu adoro pensar em façanhas. Então, agora então que o Jade Punk introduziu uma nova maneira de fazer façanhas, que é muito, não vou mentir, é muito gameista, mas é divertidíssimo. Eu olho para assim do tipo, tá, façanhas. Eu preparo uma lista para os meus jogadores, eu acabo preparando uma lista de façanhas, que são, olha só gente, isso aqui está dentro do tema, tá? A partir delas, divirtam-se. Podem customizar, podem fazer o que eu bem entender, contanto que não envolvam a pia da cozinha, uma mula cega e um hamster dançarino, entendeu? É nesse ponto. E eu gosto muito de sentar com o jogador e fazer ele tirar a façanha do âmago do personagem ou do objetivo que ele tem de campanha. Muitas vezes eu falo a façanha, eu sugiro que eles atirarem a façanha com aspecto destino, quando for uma campanha muito épica. E isso é na verdade, a Evil Hat recomenda que toda façanha que você for fazer, especial no acelerado, seja de alguma forma ligada aos seus aspectos, como uma forma de facilitar a construção. Eu tenho assim comigo, eu gosto quando criam, assim, eu nunca fiz muita, liberei muita ficha pro pessoal fazer, porque eu sou mestre de evento. Nas vezes que eu liberei, eu permiti fazer os aspectos, fazer as façanhas. Eu acho legal. Uma coisa que eu particularmente faço bastante é ter uma lista de algumas façanhas que podem ser esperadas. Então, por exemplo, eu tô lá criando, vai, Crônicas de Nárnia. Eu espero que tenha o cara que é o mestre das tradições de Nárnia, eu espero que tenha o cara que é um guerreiro, que tenha uma, seja um mestre de armas, e eu já deixo meio que pronto isso. Então o cara fala, ah, eu quero ser o mestre das tradições. Ok, você tem essa façanha já pronta. Eu gosto de ter alguma coisa, esse é um ponto até pra facilitar o Don't Repeat Yourself, eu já deixo isso meio pronto. Já deixo isso meio tabuladinho. Mas eu acho que você também não precisa criar muita coisa. Porque se você parar pra pensar, é aquilo que a gente vem falando. Vamos repetir de novo. A Evil Hat deixou muita coisa pronta. Então, por exemplo, você já vai lá no livro básico. Você quer fazer o Sabe Tudo. Cara, você vai lá no livro básico, já tem. Já li sobre isso e já botou lá. Já li sobre isso. O cara virou o Sabe Tudo. Então você não vai precisar inventar loucuras, já tá ali, prontinho. Vou colocar aqui talvez um teminha pra você, Fábio, bem interessante. Você é um mestre de evento, você tem o seu set principal, talvez seu maior presente pra comunidade, ou a Desenholândia, e você lida com extremos na Desenholândia. Tem pessoas comuns e tem os desenhos. Como é que você vai fazer a diferenciação de poder entre as façanhas de ambos os lados? As façanhas assim não tem tanta diferença, por incrível que pareça. Isso aí inclusive já vai entrar meio que indiretamente no nosso próximo tópico. Eu trato os desenhos como extra. Eles têm automaticamente o extra da lógica de desenho. Então ele já destrava uma série de façanhas. E os humanos têm essa possibilidade de recorrer à lógica de desenho em determinados locais e circunstâncias com um ponto de destino, por causa de aspectos. Porque uma das formas de destrancar, para você obter uma lógica de ter lógica de desenho em algo ou em alguém, você tem que ter um aspecto em cima daquilo. Então, por exemplo, mas como é que funciona o buraco portátil? O buraco portátil funciona porque tem a lógica de desenho nele. Se eu colar numa parede humana, eu tô partindo da premissa que aquele aspecto vai vencer, aquele buraco portátil vai aplicar lógica de desenho naquele pedaço da parede. Então já parte de uma premissa de você já tá com utilizar a ideia de que aspecto é verdade na cena, naquilo. Que inclusive é o que permite a mágica de um humano recorrer à lógica de desenho. É o fato de ter um aspecto lá dizendo que a lógica de desenho está disponível naquele momento para qualquer um. Tá, mas e o balanceamento? Literalmente falando, você coloca tudo façanha de um ponto só e acabou? Não, em geral é façanha de um permite ponto só. Você permite, por exemplo, o humano fazer aquelas façanhas que custam 2 pontos de recarga e fazem tudo menos... Não, normalmente o humano não faz tudo isso. Na verdade, ô Rafael, nem normalmente não existe esse tipo no... É difícil você, mesmo pra desenho, ter uma coisa tão absurda assim. Porque você estaria violando... Eu parto da ideia que pra você ter qualquer façanha que é 2 pontos de recarga, normalmente você tá violando totalmente uma lógica. Então o que que acontece? Você, mesmo pro desenho, ele não teria uma façanha tão absurda assim. O fato dele conseguir, por exemplo, ter a Sacola das Maravilhas, que é o efeito sacolinha mágica do Gato Félix, é uma façanha de um ponto, porque aquilo ali já é amarrado enquanto façanha. Aquilo ali já é amarrado ao fato dele ter um aspecto. Então já teve um custo, digamos assim, meio alto, entendeu? Por já ter esse custo meio alto, se eu colocar uma façanha, um custo alto na façanha, eu desequilibro. Você pode fazer umas associações. Eu acho que toda nenhuma façanha pra mim deveria ter custo 2. Eu acho que você tá fazendo algo, digamos assim, tá fazendo errado, você tá permitindo o cara comprar direto com 2 façanhas. Eu gosto de fazer escadinha de façanha, tipo, eu peguei esse poderzinho um pouquinho menor por 2, por uma façanha. Aí eu peguei esse outro poderzinho um pouco maior com mais uma façanha. Por quê? Porque eu já tinha um poderzinho menor, então você vai estacando. É cabeça de programador de novo. Você tem os pacotinhos, você vai juntando essas coisinhas. Eu vou falar agora como publicitário, né? Que é uma das piores coisas desse mundo. Não chega a ser o ponto de ser o diabo na terra, que são os advogados. Então, sim, eu vejo como fazer uma de 2, entendeu? Só que aquela historinha toda, você tá tendo uma façanha que são 2 pontos de recarga, talvez não por causa do não por causa de uma questão mecânica, muitas vezes porque a façanha, você quer na verdade fazer na façanha é colocar muitos condicionais a ela, muitos condicionais positivos. Não é só te gerar mais 2 em uma habilidade, é gerar mais 2 naquela habilidade e providenciar uma vantagem para os seus oponentes. Eu estava trabalhando nisso em cima de alguns projetos de fantasia, que é uma façanha de defesa, em que te dava mais um de defesa e não permitia que você fosse flanqueado. A façanha simplesmente te tornava uma, com você com escudo, quase impenetrável em relação a flanco. Daria, na verdade, uma dificuldade para gerar vantagem de flanco ao seu redor. Mas são 2 condicionais aí que eu coloquei juntos. 1 é o bônus em defesa e 2 é não permitir que gerem a vantagem de flanco. Essa parte das façanhas, eu acho que ela depende também muito do cenário. É o que eu disse, para a lógica dos desenhos, quando você tem a questão de fazer a sacolinha do gato Félix, não é algo tão impossível, entende? Então uma façanha só já, digamos assim, paga e equilibra. Porque você já parte da premissa que ele teve uma permissão e que essa permissão provavelmente vai arrastar uma série de problemas junto, entende? Que tem o fato de desenhos serem obrigatoriamente engraçados, isso é parte do aspecto de ser um desenho. E tem também, e isso também me faz lembrar Nest. Que o Nest, muitas façanhas dele são absurdamente poderosas. Sim, o Nest as façanhas são praticamente verdadeiras armas de juízo final em forma de pacotinhos de amor. Então, o que acontece é porque no Nest a lógica é essa, você tava num sonho, ou pelo menos você acreditava estar num sonho, e obviamente em sonhos, em teoria, não existe, no sonho, assim como na zoeira, não existe limite. Fato. Então, quando você parte dessa premissa, você entende por que o Nest possui façanhas tão apelonas. Da mesma forma, então acho que isso tudo vai depender assim, nivelar o poder vai ser muito mais em relação ao que você tem. É a mesma coisa da magia em Nárnia. Também para dar um outro exemplo de extra, todas as magias em Nárnia, elas são façanhas. Só que com um detalhe, você precisa primeiro ter a façanha mestre de tradições. 2, você precisa. E essa façanha já é destrancável por um aspecto. Então voltamos ao aspecto-chave, destrancando tudo. E a façanha servindo como uma forma de destrancar coisas também. A façanha é a senha pra entrar no clubinho. O que funciona na magia de Nárnia. A magia de Nárnia é exatamente assim. Quando o cara quer fazer uma magia, a magia de Nárnia é literalmente isso. É o cara que estudou um tomo lá e aprendeu um determinado rito, um gestual ou uma técnica alquímica que permitia ele a fazer determinado efeito mágico. Não existem bolas de fogo em Nárnia. Mas existe gelo pra cacete. E pra fazer aquilo ali, você tem que ter muito poder mágico e provavelmente muita corrupção. Então, quando você destranca uma façanha, você tem que levar muito isso em consideração. O que que representa uma façanha no teu cenário? Talvez, assim, por mais que o Jade Punk, aproveitando pra comentar um pouco sobre o sistema do Jade Punk, ele é muito legal, o sistema que eles fizeram de recursos. Só que eu tenho um problema com ele. Uma observação que eu faço com ele. Eu acho ele um pouco complicado. Ele não é genérico, vamos dizer assim. Ele é ultra específico. E eu acho que isso é uma magia dele. Ele conseguiu criar de uma maneira simples um negócio específico pro cenário dele. Por exemplo, eu já vi algumas pessoas tentarem adaptar o esquema de recursos. No Hunters of Alexandria, que é um cenário de fantasia histórica. Fantasia romana histórica, com leves toques de sobrenatural, eles utilizam um sistema de recursos. Só que eu não senti ele tão bem feito quanto o sistema de recursos que é utilizado no J-Punk. Isso já nos deixa o gancho para entrarmos no próximo tópico, né? Exatamente, Istres. E você, Paulo, como é que você lida com a questão de façanha? Você tem algum esquema, por exemplo, que nem você nivela poder baseado em alguma coisa fixa ou depende do cenário? É o mesmo rolê que eu venho falando o episódio todo, na verdade. Eu vou tentar adaptar de acordo com o contexto e com o que exige, né? Se a gente vai jogar uma campanha com superpoderes, os poderes vão cabendo para as façanhas, limitações ou sem limitações vão surgindo por aí também, e a coisa se mantém mais ou menos nesse sentido mesmo. Gente, vamos colocar aqui logo, eu acho que o ponto mais polêmico e depois de perícia pra mim, a maior dor de cabeça de todos os jogos. Extras. Os bons velhos extras. Tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que não entende. Como é que vocês gerenciam isso? Extras. Olha só. Eu gosto de fazer extras e porque você começa a destacar as coisas. Só que eu acho que, por exemplo, uma percepção que as pessoas têm de errado, no meu ponto de vista de extras, é achar que extra você precisa... Ah, eu vou ter que fractalizar tudo e vou ter que inventar um monte de regra, não. Um exemplo clássico de extras que a gente já mencionou é... Façanha que depende de façanha. Você já criou um extra. Porque um fundamento básico que você pode entender de extra é... Extra tem permissão e custo. Você criou uma façanha que depende de uma outra façanha, você já tem um extra. Porque você criou uma façanha que tem uma permissão, que é ter uma façanha anteriormente, específica anteriormente, e um custo, que é pagar por aquela... Um ponto, uma façanha livre, uma recarga por aquela façanha. Você já matou isso. Então... Extras são muito mais fáceis. É aquela história que até fica confusa, porque as pessoas falam do feito fractal. É que elas não entendem o termo fractal, o que significa. No conceito matemático, pelo menos assim que eu sei, então, o que eu tenho conhecimento, eu posso estar errado, matemáticos de plantão, por favor, nos corrijam na comunidade se eu falar uma besteira. Nos corrijam, não, me corrijam, porque sou eu que estou falando a besteira. Nos corrijam, cara. Porque, querendo ou não, Os três aqui vão aprender, né? Somos humanas. O conceito que eu tenho de fractal de matemática é o seguinte. Fractal é uma função f de, é uma função que você aplica contra ela própria. É um f de x, tal que esse x pode ser o próprio f de x. Tanto que tem aquela ideia do famoso fractal de Mandelbrot, que é aquele fractalzinho que gera aquelas imagens que parece floco de neve. E aí cada floco de neve é gerado. Cada ponta do floco de neve é gerado pela mesma função que gera o floco de neve como um todo. A premissa do fractal é essa. É você pegar o que já está dentro do teu livro básico e falar: ok, eu preciso agora de uma barra de dano estrutural. E você criou uma trilha de estresse. Eu preciso agora criar um programa para o meu cenário de cyberpunk. Ok, você cria ele com um aspecto, um ou dois aspectos, algumas perícias. E uma barra de estresse de res. Ou seja, a hora que você zerou, ele é de-resed. Eu posso fazer um adendo, talvez seja interessante. A gente criou em Lava Poreta veículos, muitos veículos. De dirigíveis a carros a caveirões vitorianos. Todos eles são extras. Você vai ver que eles têm um conjunto de perícias próprias, têm aspectos próprios e têm também vantagens próprias. E invariavelmente, se você quiser associar o seu personagem àquele veículo, você vai ter que gastar um caminhão de recarga. Entendeu? Porque cada um deles tem diversas coisas. Dá uma estudada, vê o que já está pronto, que talvez ajude bastante. Então, mas eu, quando eu crio extra, assim, eu acho que muitas coisas fundamentais de cenário acabam se tornando extras. Magia de Harry Potter, eu que tenho uma adaptação de Harry Potter, é um extra, você provavelmente vai ter que ter uma permissão e um custo. Eu já vi gente defender: ah não, se todos os seus personagens... jogadores tiverem aquilo, você não precisa criar um extra. Eu já venho de uma filosofia meio do Field. É aquela história: mesmo que seus personagens todos tenham aquilo, se por um acaso eles forem uma minoria dos personagens do cenário, eles têm que ter um extra. Porque aí você parte da premissa que você tem que equilibrar os personagens não apenas em relação a eles próprios, mas em relação ao cenário como um todo. Agora, se por exemplo você está fazendo um jogo, vai num cenário tipo Carta Selvagem, onde muita gente tem superpoderes, aí talvez você não precise necessariamente de um extra de superpoderes. Eu acho que é isso que tem que ser uma coisa a ser muito pensada nesse quesito. Isso aí é até um exemplo que eu falei no Rolando Mais 4, quando a gente mencionou por alto extras. Imagine que você tá num cenário de investigação urbana normal, quando por algum motivo obscuro, assim, alguma loucura, um cara falou, não, agora eu vou invocar o caos, vou devolver a magia ao mundo. Aí você olha, putz, e agora o que eu faço? Não, você fractaliza, você já tá lá com tudo pronto, as magias vão ser façanhas, o cara vai ter que ter um aspecto assim, vai ter essas regras relacionadas a, por exemplo, choque de magia ou coisas do gênero, e acabou. É, pra quem gosta de Shadowrun, tá aí uma ideia, você pode, utilizando fractalização assim, on the fly, você jogar com, por exemplo, o mundo no momento em que ocorre a expressão genética obscura, que é quando surgem os trolls, os elfos e afim. E já dá uns ganchos loucos a partir daí, né? É, ou campanhas infindáveis. É, e você vê que você pode até começar a jogar antes, num cyberpunk mais normalzinho, aí depois, aconteceu esse evento e o cara tava lá muito louco, brisando na maionese, aí aparece do nada o cara soltando umas fogo pelas mãos do além, e tipo, você já associou o extra de magia, já tá ali criado, você já criou ali na hora e o negócio já vai pras cabeças e você não precisa ficar, não, eu tenho que planejar previamente porque vai acontecer esse evento e eu vou querer que tenha esse cara mago. Abrace o caos. Abrace o caos e, por favor, não morra na mão dele. É, você tem que ter. E isso é uma coisa que eu, particularmente, assim, é uma das coisas que eu acho mais elegantes em Fate, quando você começa a entender ela bem direitinho. Deixa eu dar o meu pitaco aqui com os extras. Extras, pra mim, é dor de cabeça. Quando o jogador me vem com a ideia, não, mestre, eu quero começar o jogo com uma arma mágica, devoradora de almas. E a primeira coisa que eu mando. Eu mando o seguinte: para de ler Elric, você não é o protagonista da história, isto aqui não é um livro, logo você pode ser vítima, você não morrerá na mão da sua espada, ela será, tomará conta diferente. E dois, tá bom, meu filho, como é que você vai gerenciar a espada devoradora de almas? Se você me der uma explicação muito convincente, nós dois vamos fazer a mecânica. Não eu, nem você. Nós dois. E nesse ponto, eu vou lembrar uma das minhas regras básicas de todas as minhas campanhas. E que quem joga comigo online ou offline sabe. Eu calculo todos os meus jogos em comunicação constante entre mestre e jogador. Nem que seja para falar besteira. Então, isso é tudo negociado e dito. Eu tenho crises em mesas por causa disso também. E é por isso, gente, que já como o velho lixo gosta dele juntar com o jogador, é que lá no Rolando Mais 4 demos uma introduçãozinha pra você, jogador, de como se cria um extra. É, por isso mesmo, jogador, você só pode ouvir essa frase e depois disso volte pra sua insignificância. Agora, amigos e mestres, ouça o Rolando Mais 4 e no futuro a gente vai expandir em muito essa parte extra, porque extra, como eu disse, é dor de cabeça. Paulo, qual é o motivo da sua enxaqueca? Cara, eu honestamente, assim, nos meus jogos, os extras são muito secundários. É muito difícil a gente acabar usando mesmo, assim, hardcore, usar extra, né? Mas você mexe fantasia, como é que você lida com item mágico, então? Mas então, os extras, eles servem mais como uma marcação em si, né? Porque mesmo quando rola uma arma mágica, a não ser que seja um efeito muito específico, ele vai acabar sendo mais interpretativo, mais avaliativo do que na prática, entendeu? Por exemplo, tudo bem, é uma espada flamejante do cu pegando fogo, foda-se. Essa espada, ela tem chamas, ela causa dano agravado e tudo mais. Mas, por exemplo, se o cara tá usando ela pra fazer uma demonstração pirotécnica, vai do bom senso ali mesmo, entendeu? Basta tá só anotado nos extras ali, ó. Espada flamejante do cu piscando fogo. Então, e aí já era. Eu não gosto de burocratizar. Esse é o lance. Assim. Pra mim, quanto menos. Por quê? Porque eu sou muito ruim em multitasking. Essa é uma verdade. Assim, pra um mestre, eu sou terrível em multitasking. Eu devia ser melhor nisso. Minha companheira tá aqui no fundo ouvindo e dando risada disso. Então. Paulo, post-it existe. Uhum. Existe ajuda. Não. Caderninho existe. E esse eu acho que é o tema mais legal que a gente vai abordar mais tarde. Com certeza. Jogador pentelho existe e eles são ótimas memórias. Então, deixa eu fazer um complemento aproveitando a ideia que o Rafa, que o Paulo deu. Ô Paulo, quando você fala que você usa descritivo, na verdade você já tá criando um extra. Uma coisa que eu gosto muito de pensar quando eu penso nos extras é que assim, meu background é de informática. E o pessoal fala muito dos vários tipos de linguagem de programação e existe um trequinho chamado linguagem de programação C. Pra quem não conhece, é simplesmente o nome da linguagem de programação, é só a letra C. E ela é a mais velha em atividade até agora e pouquíssimas alterações. E ela é. E uma grande vantagem que ela tem é que ela é uma linguagem que ela se aproxima bastante do nível da máquina, ou seja, lá do nível da escovação de bit, mas ao mesmo tempo ela permite você abstrair uma série de conceitos. Então, o cara que aprende tem uma boa vivência de C, ele acaba percebendo que certas nuances do alto nível, como o pessoal chama, que é de você escrever um programa mais próximo do ser humano, que aí seria coisas que você trabalharia com linguagens como Java, como Objective-C, que são coisas que são utilizadas para desenvolvimento de Android e coisas do gênero. Python também, né? Já foi mencionado aí. O que que acontece? Na verdade, é você abstrair pequenas lógicas que o processador... Você reescrever essas coisas dentro de uma lógica que o computador aceita e você abstrai essa coisa. Para mim, a questão do extra aí, no Fate, tem muito a ver com isso. A questão do extra e do fractal. É você pegar, ok, como eu vou tratar a minha nave? A minha nave, ela vai ser um personagem... Como se todas as outras naves também fossem personagens. Ah, o meu monstro cutuliano vai ser um personagem. A minha conspiração maligna, como tem o caso do Sleep, a convergência, pra quem viu no Sleep, é um negócio fantástico. Você tratou a própria trama da campanha como um personagem. Fato. E isso é uma coisa que é linda. Quando você começa a visualizar, é aquela coisa de quando você começa a enxergar a Matrix, vamos dizer assim. Deixa eu só dar o meu adendo em cima do que o Fábio disse, para uma coisa que o Paulo entenda. Extra é linguagem. Ele, simplesmente você não é linguagem de computador, esquece isso. É linguagem. Você tem o significado, significante e código. Então, se você olhar bem, o que é um extra? O extra é um pacote de informaçãozinha bonitinha que está lá e que você não tem que mexer. Por quê? Como você falou da espada flamejante, do corpiscante, você já colocou dois aspectos. Espada flamejante e espada flamejante do corpo escante. Logo você já tem o extra. Qual é a perícia adicional? Não tem. Qual é a vantagem? Causa dano causa uma consequência mais forte. Acabou. Pode ser usado para invocar um baile funk também. É. Ou não, o baile funk só se for no local errado. Então, mas é isso, você tem na questão do o extra é exatamente isso, você tá trabalhando utilizando o que você já tem, então é por isso que você não precisa, é tão dinâmico, porque às vezes é o que eu disse, você tá lá, é aquela história que eu tava citando no próprio caso do Shadowrun, mas o cara, a gente tá jogando antes da expressão genética obscura, ok, aí dá uma zica, aí vou imaginar, de repente a expressão genética nem era uma coisa natural, era um vírus de alguma corporação que era pra criar armas geneticamente, soldados geneticamente alterados, e aí um dos jogadores jogou isso no ar. Essa é a parte totosa. Aí aquela velha história, você já criou, a partir daí, o cara chega, putz, e agora, o que eu vou fazer? Ok, se o cara é um elfo, ele tem esse aspecto, ele vai ter essa vantagem de visão, por causa, ele vai enxergar, vai ter essa facinha aqui, isso e aquilo. Ou seja, você não precisa, tipo, o cara fez isso, já tá começando a ter nego começando a virar elfo, orc, do nada... Seja, tipo, ok. Você vai ser o Orc, ok, isso, toma. Agrega aí no teu personagem. Fábio, vamos aproveitar aqui o gancho que você falou, e eu acho que é o momento mais interessante de tudo, quando é que você, mestre, tem que abrir a mão do comando e deixar alguma coisa na mão do jogador? Quando é que o jogador se torna importante na organização da campanha? O pitaco dele. Olha, eu acho que ele já fica importante a partir do momento que ele traz aspecto na ficha do personagem. Ele, tipo, se você autorizou, primeira coisa, ó, gente, mestre, você tem que lembrar acima de tudo, se o bendito do jogador colocou lá na ficha dele, é verdade no cenário. Você pode falar, ah, não, vai ser uma fantasia urbana grit e tal. Se ele colocou, eu sou o herdeiro da corte das fadas, ele é herdeiro das cortes das fadas. Aí, se de repente, aí você pode até não querer nem criar numa hora, mas de repente rolou que, né, vamos usar um exemplo meio Shadowrun de novo. O cara pôs isso, aí do nada voltou a ter magia e o jogador chega pra você e, mestre, como é que fica o lance de eu ser herdeiro da corte das fadas? Aí você pensa, vamos lá. Aí você comete a corte agora das fadas. Agora espectro nesse sentido, né? É, aí você pode colocar tudo isso. Aí você não precisa também necessariamente descrever de cara. Ele afirmou que é corte das fadas. O que isso significa? Não sei, não naquele, necessariamente naquele momento. Só que você tem que partir da premissa. O cara botou, vai ser verdade no jogo. É, ou vai ser, pelo menos. Se ele não for verdade no jogo naquele momento, em algum momento ele vai ser. O que isso vai significar? De repente, Corte das Fadas pode ser uma organização criminosa. Ou Corte das Fadas pode ser um nome de um bar GLS. Ou Corte das Fadas pode ser, por exemplo, um navio, é uma nave espacial herdada por... é vindo de um passado distante ou qualquer coisa que o valha. O que vai ser, aí isso vai depender da interação entre você e o jogador. Isso e outra. De repente, ele vai chegar com você, mestre, a Corte das Fadas é isso, isso, isso, e é estruturado assim. Ou seja, ele já tá te dando um tanto de coisa pronta. Pra que você vai esquentar a cabeça e... eu vou ter que fazer tudo isso. Não, cara, ele já te entregou isso pronto. Ou topa a parada do que ele te dá. Aceita ali, ó. Ele colocou lá. Aquela velha história que a gente fala lá atrás quando a gente constrói o World Building. Isso no Rolando Mais 4 a gente cita também bastante. Se você se o cara botou lá na ficha dele, é como eu disse agora, do herdeiro dos contatos da Corte das Fadas, ele já te deu um gancho pra aventura. Ok, tem essa corte. Por que que ele é o herdeiro? No que isso implica, tal? Então... você já tem uma série de coisas que você pode aproveitar para a qualquer momento ferrar a vida dele, ou agraciá-lo com poder, ou ambas as coisas. Paulo? Para essa... não, eu tô sem palavras, cara. Você mandou muito agora, vai se fuder, velho. Não, é que assim, essa questão a gente já abordou no Rolando Mais 4. Uh-huh. Assim, já, obviamente, já no do jogador. Né? Traidor, todo movimento. Né? No Rolando Mais 4, eu expus pro jogador. Eu falei, jogador, olha só, quando você for criar teu personagem, coloca essas coisas, porque o mestre vai utilizar elas pra dar uma aventura legal. E agora eu tô falando pro nosso lado enquanto mestre. Mestre, a hora que o jogador botou lá a ficha e você leu, o cara é que nem tem, por exemplo, tem um personagem meu de aventuras de Doctor Who, que ele tem lá, tocado pelas fadas. Eu coloquei que ele tem uma indicação que ele é heterocromatópsio, que é a pessoa que tem um olho de cada cor. Aí eu coloquei que na cabeça que ele se considera tocado pelas fadas por causa disso. Se ele é realmente tocado pelas fadas ou não, e o que isso quer dizer, eu não sei no presente momento, mas tá ali. É uma verdade absoluta, ele se acredita tocado pelas fadas. O que isso vai significar? Não sei. Mas é uma forma de você aproveitar o gancho, mestre. Deixa eu dar um pitaquinho aqui, que aqui no fundo da catacumba, né? Tem, mal ou bem, eu vejo muitos mestres em ação. Não é que eu jogue muito, eu converso com muitos mestres de comunidades internacionais de jogo, assim como RPGNet, Roll20... até mesmo o fórum do Fate no Google Plus. Sim, gente, Google Plus funciona, tá? E é ótimo pra isso. Mas tem uma coisa que você tem que sempre pensar, e eles falam muito e eu concordo com eles. O jogador é parte importante da construção de mundos e da construção de campanha, porque é ele que é o foco. Então, a primeira coisa que você tem que fazer antes de começar qualquer jogo é você sentar e conversar com o grupo. Olha só, grupo, eu tenho vontade de mestrar fantasia. Eu tenho vontade de mestrar Mindjammer. pra vocês o que, que um bom jogo de fantasia deve ter. Ah, deve ter dragão. Deve ter não sei o que. Tem que ser parecido com aquele reino que eu esqueci. Tem que ter área de zona de tormenta. Mas não pode ter elfo. Não pode ter minotauro escravizando elfa. Deve ter uma par de coisa. Deve não ter isso. Não deve ter aquilo. Não deve ter um halfling, que ó, todo halfling é babaca. Há controvérsias. E por aí vai, entendeu? Você, ao ouvir o seu jogador, é onde você vai começar o seu processo coletivo muitas vezes. Seu jogador é, vamos colocar do ponto de vista artístico, você é o entertainer deles. Você, a sua função é manter o seu jogador entretido. É dar o que eles esperam, mas ao mesmo tempo é garantir sustos, surpresas e garantir que eles interajam com a história que você está contando. Então, você primeiro tem que pensar no básico. O que, que eles gostam? O que, que eu estou oferecendo? E conversar com eles para pegar o clima. Por exemplo, muitas das minhas mesas online, eu faço uma conversa um mês antes de começar a mesa. A pretexto de vamos fazer as fichas todo mundo junto. Entendeu? A pretexto disso. Principalmente os jogos de Fate. Jogos de Fate, por motivos diversos, a construção da fase trio é assíncrona. Dá tempo pro pessoal pensar, dá tempo pro pessoal escrever uma historinha, dá tempo até de rolar com o chavo nessa fase. Então, isso é muito importante. Entendeu? Você fazer esse pré-preparo, você já ter, assim, não ter toda a campanha escrita, de repente só aqueles 30%, só aqueles 20%, e você ir ajustando a sua ideia a partir do que os jogadores vão te dando. O lance do rei ser herdeiro da Corte das Fadas, que o Fábio usou de exemplo, é importante. E eu dou um outro exemplo tão importante quanto. É o exemplo do Batman. Já que não mencionaram ele, Batman é o suprassumo do personagem órfão traumatizado. Você, obrigatoriamente, o jogador te tacou um background de 20 ou 30 páginas para justificar porque ele é o Batman. Leia a porcaria do background e use o que está lá escrito. Parte da sua campanha pode vir só de uma linha que o sujeito escreveu. Mas usa com carinho, entendeu? Não é, usa com carinho e usa tudo que os jogadores escreveram e produziram durante o jogo. Se você tem um jogador que é desenhista, e eu tenho a sorte de algumas vezes ter, senta com ele e passa umas descrições para ele desenhar e deixa a mente dele viajar. Muitas vezes, por que o cara colocou aquele anão que você escreveu na sua campanha de fantasia urbana no topo do... No topo do estádio Itaquera, com uma banana de dinamite e camisa do Palmeiras, você já tem uma campanha toda. Você já tem um arco inteiro de história em cima desse anão. E você nem sabia que o sujeito era palmeirense e queria demolir o Itaquerão, porque pra ele só vale o Morumbi e o Palestra. Entendeu? Isso tudo conta. É isso aí, gente. Atente-se aí. É como eu digo, não fica com o trabalho todo. Os jogadores vão arrumar alguma coisa para você trabalhar em cima. Certeza. É treta. E jogador que não te oferecer treta tá ferrado. Bem, senhores, algumas considerações antes que a gente dê o nosso tchau e fale dos planos para 2016. Eu acho que primeiro de tudo, é você avaliar bem essas questões que nós falamos. Eu gosto de dizer que as regras básicas são o manual do Fate ao teu amigo. Você não repetir a você mesmo. Não se repetir. Não repetir, não reinventar a roda. E criar uma base, mas lembrar que o teu jogador vai trazer coisas interessantes também. Eu acho que é isso muito importante. Paulo, alguma consideração antes de a gente falar dos planos de 2016 e como a gente vai dominar o mundo? Eu só tenho palavras pro final mesmo. Tá certo. Minha consideração só final, antes do a gente anunciar os planos de 2016 e como a gente vai dominar o mundo, dessa vez sem goblins, eu espero, é o seguinte. Divirta-se, tá? Não encara escrever uma campanha, preparar uma campanha como um fardo. Encara como sendo algo divertido. encara como sendo a parte que você tem liberdade para criar plenamente. Que depois disso vai entrar de 3 a 9, de 3 a 9 pessoas que vão mexer no seu playground, vão remexer a areia, vão ocupar o escorrega e vão acabar ferrando com a corrente do balanço. Entendeu? Divirta-se, ouça os seus jogadores e garanta que eles saindo de cada sessão te xingando, como se tivesse o dia de amanhã, ou falando assim: cara, foi do caralho e eu quero mais. É isso aí, gente. Então é isso. Como tá chegando o final de ano, eu peço até pro editor colocar. Então. É, no final. Não. Desculpa, se for pra colocar uma dessa, coloca a original, que pelo menos é divertido, é mais legal. Mas a gente quer agradecer de verdade mesmo por vocês terem acompanhado a gente, né? Fate Masters surgiu no começo de 2015, então esse ano foi uma loucura. E é um podcast que tomou uma proporção maior até mesmo do que a gente tinha imaginado, né? Já são mais de 1.700 views em nossos episódios. E a gente achou que a gente ia ter só 3. Geramos um spin-off, dois spin-offs, se formos pensar bem. O Fate Masters apresenta e o Rolando Mais 4. A gente serviu de inspiração também, né? Inclusive, fica aí o um abraço pro pessoal do Savage Cast. E o Rafão do Roda do Destino. Com certeza. E a gente quer reiterar que a casa tá aberta, tá? A gente estamos loucos para entrevistar vocês e saber das suas opiniões. E se você tiver perguntas, comentários, desabafos e qualquer coisa do tipo, mande pra gente no grupo do Fate Brasil, no Facebook ou no Google+. 2016, para dar uma palhinha pro pessoal, nós vamos fazer mudanças no nosso programa. Boas mudanças, relaxem. Nós vamos manter ainda as nossas séries infindáveis sobre esgotando um assunto relacionado à mestragem. Porém, 2016 será um ano em que nós também olharemos e muito mais para os produtos já existentes. Afinal de contas, nós temos Jardpunk, saiu o básico, saiu o acelerado. Temos mundos solares para dissecar e falar o que aqui é bom, o que aqui não é bom. Estamos olhando exatamente, sem contar os novos projetos que estão vindo por aí. O Velho Lixo pode falar com muita autoridade que 2016 Fate não para. É o primeiro ano de muitos que o Fate vai invadir e vai dominar o mundo. Com certeza. Fora isso, a gente tem o nosso blog entrando, né? A gente também vai ter a Vaporeta saindo. Sim, e outros projetos. Isso é só a ponta do iceberg, galera. Esperamos que vocês continuem nos acompanhando, né? Esperamos continuar ajudando vocês no processo de mestragem, porque essa estrada normalmente ela é, mas não precisa ser solitária. E é isso, né? A gente vai entrar de férias, né? Vamos ter um breve hiato agora no começo do ano, porque mestre não é de ferro. Sabe como é que é? Nós temos que aproveitar um tempinho também para reciclagem. E assim, cavaleiros, a grande pergunta de 10 gazilhões de pontos de XP, que a gente não vai usar para nunca porque a gente mestra: qual é a leitura de férias de vocês? Tá, minha leitura de férias, assim, eu tô com... Assim, já vou adiantar, vai sair aí alguns reviews. Eu tô com um review pra fazer de Nest. Vou fazer o review do Nest, vou fazer o review de um cenário aí muito fofinho pra, aí pra pessoal que gosta daqueles filmes de sessão da tarde, do cachorrinho que atravessa os Estados Unidos atrás do dono, ou do cachorro que salva a criança dos outros cachorros mais malvados, que é o Strays, que foi de um financiamento coletivo muito bacana. É um material muito bom, é bem divertido. E assim, basicamente de início é isso, mas eu tô pensando, vou continuar escrevendo algumas coisas em especial. Tem aventura pra Strays, tem aventura pra Downhunters pronta. E é foda, eu li. Tem fichas tá pronto. Vai ter material sim, vai ter ficha de Nest, vai ter ficha de Nest traduzida, que por enquanto, como ele saiu dos World of Adventures, eu escrevi em inglês, mas Vai ter a versão traduzida do Nest, sim, dessas fichas, sim. E também estamos, eu e o Paulo, a gente tá no playtest do Dystopian Universe, que é o, que é o material da Evil Hat pra cenário cyberpunk. A gente não vai adiantar muita coisa aqui, até porque a gente recebeu o material no dia dessa gravação e ainda estamos sobre no disclosure. Estamos sob código de sigilo, é importante. Mas a gente vai ter a gravação de áudio de mesa, tudo correndo bem. Vamos chamar galera aí pra jogar esse cenário, montar uma mesinha aí, porque a gente tem outras pessoas conhecidas do cenário aí do Fate, que também, brasileiro, que também estão nesse playtest. Então a gente vai tentar combinar um esquema de todo mundo se juntar pra fazer uma mesa desse negócio e gravar pra galera ouvir. Também quando liberar, mas enfim, eu acho que pra play eu vou. É uma coisa que eu vou questionar se como é que vai funcionar. Mas enfim, esses são os planos. Eu vou dar uma lida no Dystopian Universe, Strays, Nest. Esse é o meu minha leitura de férias. E obviamente o Fate básico quando chegar ao físico. É, a minha leitura já é a minha sobrinha recém-nascida, né? Olha só, isso justifica aumento em empatia, tá? Empatia e, com certeza, mudança de aspecto menor pra tio babão. É, com certeza, mas fora isso e as coisas da minha monografia, eu vou reler, na verdade, os mundos de aventura, porque quando eu li eles eu ainda tava no começo do ano e esse ano eu já aprendi tanta coisa e revi tanta coisa no meu jeito de mestrar, que eu acho que vale revisitar as origens aí. Comigo eu tenho uma leitura interessante. Finalmente eu vou começar a adaptar algumas coisas para Fate. Então esperem aí alguns gibis adaptados. Eu tô relendo muita coisa em busca de inspiração para um jogo maior e para um projeto mais ambicioso meu, que é o projeto de 2016, que envolve a cidade do Rio de Janeiro e fantasia urbana. E é um projeto que eu quero você dando pitaco, você votando e o principal de tudo, você interferindo no cenário, falando eu não gostei disso, aquilo lá seria melhor. E é porque é um projeto para ser trabalhado pela comunidade, não só pelo velho Lit, mas eu coordenando. E, de quebra, eu devo estar dando uma lida em algumas coisinhas que eu comprei no Drive-Thru RPG. Isso inclui um cenário muito interessante e muito, muito, muito, muito cheirado, muito fumado, que é o Mageocracy, que é uma mistura de cyberpunk com Europa renascentista na época dos Médici e dos Borgia. Além disso, eu também estou dando uma relida nos Worlds of Adventure, porque, como o Paulo mesmo falou, o meu estilo de mestragem deu um enorme terremoto. Tipo assim, sacudiu muito. Não só Fate, mas também a adição de outras coisas, como outros sistemas, como os Monster Hearts e afins, deu uma sacudida no meu estilo e fez que eu fizesse uma releitura do que eu considero de uma boa comunicação de grupo, o que eu considero, até onde vai o poder da interferência do mestre e, o principal de tudo, até onde vai o poder da interferência do jogador. Então, gente, 2016, eu prometo só uma coisa: Fate Masters vai ser mais foda do que já foi em 2015. Eu prometo também menos chablaus e menos goblins atrapalhando a nossa vida. E tenho dito. Então, com isso, acho que a gente já encerrou no nosso 2015. Até o ano que vem, gente. A gente se vê aí pelas internets. Boa noite e boa sorte. Falou, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau.